sabia o que iria vir logo depois. O primeiro suspiro, o primeiro choro, a sala toda iluminada, anjos cantam em coro. Senti o rosto da minha mãe todo molhado, suor e lágrimas da dor de um parto. Já foi o suficiente pra entender o porquê eu fui concebido nos momentos onde eu nunca quis ter existido. Não vou mentir, a vida foi cruel com a gente, pois o dono da lavoura não cuidou de sua semente, jogada no chão de pedras e espinhos, na esperança que ela fosse florescer apenas sozinha. Mas o dono da lavoura nunca plantou antes, por isso eu não julgo dele seguir o próprio caminho. A pressão de ter uma alma dependente de ti te faz perder o sono nas madrugadas por aí, em busca de comida e conforto pra gente. Nem consigo imaginar como tava a sua mente, pois a bebida sempre foi o mal, sempre te deixava mal, mas era ela quem sofria a pressão no final. As agressões constantes foram combustível pra te odiar, e perdoar era impossível. Sempre que eu te abraçava, eu me sentia sujo, e eu me perguntava o que vai ser do meu futuro. O tempo ia passando e nada de você. Depois de um tempo eu consegui entender, você morreu. Pulando de casa em casa, mas sempre sem lar. Madrugadas acordado esperando você voltar. Tive tantos padrastos, mais do que eu posso contar. Mas teve um, melhor a gente nem comentar. Submissão por instinto de apenas sobrevivência, vivendo igual série lá dos anos 90. Sem tempo pra conviver, sem tempo pra ter amigos, mas em compensação em cada esquina um inimigo. O ar pesado, fica difícil de respirar. Resumindo, dormi sem saber se vai acordar. Mas toda vez que eu deitava, ouvia ela orando. Se hoje eu tô aqui, é sinal que tá funcionando. Uma mulher de meia idade, de baixa estatura, gestante, com três crianças, nenhuma estrutura. Soltos numa floresta feita de concreto e aço, hienas e coiotes dividindo o mesmo espaço. A chance de sobrevivência era quase nula. Quase dormi no cemitério junto com a lua, mas foi por mim que ela se submeteu àquilo, pra tirar a gente da rua e dormir bem mais tranquilo. Por uma noite, e eu passei a minha vida questionando o porquê de tudo. Depois de um tempo, passei a observar o mundo. As minhas perdas me fizeram ser melhor que antes, mesmo que às vezes elas causam uma dor constante. O porquê que tudo que eu tenho me deixou pra trás? Porquê que na vida é impossível ter a paz? Será que essa dor no peito um dia acaba? Ou será que só faz parte da minha cruz carregada? Quantas madrugadas solitárias, só eu e você. Não sei se você me escutava ou conseguia entender. Te pedi algum sinal pra clarear minha mente. Hoje em dia seu respiro é o suficiente. Minhas inseguranças, todas as minhas fraquezas, tranquei elas num baú, joguei nas correntezas. Não importa meu passado, nem o meu futuro. O passado já foi escrito no livro do mundo. Quando os meus olhos se fecharem, o céu vai chorar. Da semente virá uma flor que um dia vai brotar. Não queira aprender as coisas pela lição da dor, pois o mundo é só uma esfera sem o poder do amor.